Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz não apenas um disco, mas um artista importante de nossa música e seu repertório autoral, numa série de dois programas. Trata-se de João Donato e o segundo programa é dedicado ao álbum Coisas Tão Simples, um lançamento de 1995. Abrimos com a faixa Café com Pão, de João Donato e seu irmão Liz e Azênio. Coisas tão simples de nós dois, pão com manteiga no café, coisa com coisa que somou mais. Coisas tão poucas, tão banais, coisas com coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz. Coisas de quem sabe o que quer. Somos assim tão naturais, como o amor dos animais. É coisas que gente nem deu nome, e de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis, nós. Nascido em Rio Branco, Acre, em 1934, João Donato é pianista, acordeonista, arranjador, compositor e cantor. Contemporâneo dos grandes nomes da bossa nova, no entanto, nunca foi considerado exatamente um bossa novista. Suas composições e arranjos trazem fusões com ritmos latinos, cubanos e outros, resultado de sua permanência nos Estados Unidos na década de 1950 e de seus encontros com músicos afro-cubanos. Confira em Bananeira, de João Donato e Gilberto Gil. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Nasci para Bailar, um clássico de João Donato em parceria com Paulo André. Atravessei sete montanhas pra chegar no mar, porque nasci para bailar. Abri veredas e cancelas pra poder passar, porque nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tchá tchá tchá, porque nasci para bailar. Rimo Raimundo com a virada desse mundo, vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira, dou perna, dou rasteira, toco surdo, frigideira, atabaque e ganja. Por quê? João Donato é quase um mito da nossa MPB. Sua carreira longa, produtiva, traz alguns temas já clássicos, como Emoriô, mais uma parceria de João Donato e Gilberto Gil. Emoripao. Coisa uma palavra na go, uma palavra de amor, um paladar. É morio, deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu. O disco do dia de hoje apresentou o álbum Coisas Tão Simples, um lançamento de 1995 de João Donato. Vale a pena pesquisar na rede para encontrar esse álbum. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.